A disputa era muda e idiota. Eu tenho mais inglês que você. Feito criança com figurinha ou bola de gude. Aclimatados a Londres, surgiu o problema de o que fazer da vida fora da BBC. Fim dos anos 60 e a cidade ainda swingava. A revista Time, que originara a Swing in London, era agora ignorada nas bancas de jornais, americana demais. O Vietnã se espalhara pelo mundo e estávamos todos em guerra. Um programa era dar uma chegada a Grosvenor Square, no fim de semana, e ver os manifestantes contra as forças do imperialismo entrarem em choque com os lacaios do capitalismo, ou seja, a polícia. Teatro quente quase pelando. Saía-se de Bush House, atravessava-se a ponte de Waterloo, no caminho relembrando Robert Taylor e Vivien Leigh, e estava-se no Old Vic, onde a companhia do National Theatre, com Laurence Olivier, já doente, mas sempre um sublime canastrão, dominava tudo com A Dança da Morte de Strindberg, numa semana, ou Eugene O'Neill, na outra. O cinema era barato, podia-se fumar cigarrinhos comuns, é claro, e tomar laranjada morna. Discutia-se depois na cantina Easy Rider e os psicodelismos do desenho animado O Submarino Amarelo. Seria ou não uma referência a Nembutal? Saindo de Bush House, logo adiante, numa ruazinha que ia dar no Tâmisa, ficava o clube da BBC. Lá, encerrado o trabalho, tomava-se a cerveja amarga inglesa, puxava-se papo com os companheiros das diversas sessões, com preferência dada aos ingleses. Havia, dá para se dizer, uma espécie de mercado paralelo de conhecidos, possíveis amigos e namoradas. O jogo das figurinhas continuava só que em nível mais baixo. Três membros de qualquer seção africana valiam um inglês de boa cepa. Nossos irmãos hispano-americanos, cinco poderiam ser trocados por um inglês meio bobo, ligeiramente alcoólatra. Lembranças das velhas Copas Roca, dos campeonatos sul-americanos. Show de bola mesmo, lavagem histórica, era a conquista amorosa de uma tcheca ou, um pouquinho mais abaixo, irlandesa. Tristes, tristes, tristes eram as festinhas de noite. Tudo bem, os anfitriões podiam ser ingleses que achavam, sabe-se lá por quê, uma certa graça nos latino-americanos. A essas festinhas levava-se entusiasmo e uma garrafa de vinho vagabundo. Passavam-se quase todas numa cozinha mínima, logo se ficava alto e o banheiro estava sempre ocupado por um cidadão festivo, vomitando a alma, enquanto no hi-fi os Beatles berravam que o amor era a única coisa que se precisava. No dia seguinte, quem não for à reunião, ouvia um relato de fazer qualquer um babar de inveja. Bacanal Romano era pinto perto da festinha, naquele bairro distante sem graça. Quando aparecia em visita um amigo do Brasil, ele era escondido e mantido à distância de Bush House, como se procurado pelo DOPS. Ninguém queria, pelo menos naquele momento, um brasileiro a mais em suas vidas. A caça ao estrangeiro, a caça pelo estrangeiro, processava-se em todas as frentes. Ser estrangeiro na época era, conforme se dizia, uma boa.